Bem-vindo à quinta edição do PVP, o podcast Pauta e Vírgula. E como de praxe, quem vai falar aqui, quem é a nossa convidada e o assunto, é nosso amigo Luan Ramos. Beleza, Luan? E aí, Charles, beleza, cara? Tudo certo, é um prazer estar com você aí novamente. A gente vai falar agora um assunto que envolve o final do ano, né? Começa aquela ansiedade, aquele estresse para dar conta das festividades de final do ano. As despesas. E eu converso com a Suelen, ela é aluna de psicologia, né? E ela vai poder melhor passar pra gente essa questão do... esse nervosismo, né, de final do ano. Suelen, obrigado aí pela presença no programa. Obrigada, prazer estar aqui. Como dizem, eu sou estudante, só para ressaltar isso, porque isso é preciso. E o tema é ansiedade, né? Isso. O que eu penso sobre ansiedade? O que acontece? A gente vive num mundo que tá aí no 220. Então a gente tem várias coisas para fazer. E quando a gente não tem essas várias coisas, são várias demandas que passam pra gente. Então, por exemplo, você precisa ser o melhor no seu trabalho, você precisa ser o melhor na faculdade, e muitas das vezes não é isso. Então, o que acontece? Já tem a ansiedade externa, tá todo mundo aí querendo produzir, ser o melhor em tudo, e tem você própria, a sua própria ansiedade. Então, o que você faz? Você junta essa ansiedade e fica nesse bolo de ansiedade e acha que a sua vida se resume nisso. Então, eu preciso ser o melhor, então tem que fazer o melhor de mim. Eu tenho que comprar presente pra fulano, pra ciclano, Bertrano, blá, blá. É assim. Mas você tem que parar um pouco e respirar. Porque se a gente for entrar dentro desse mundo, a gente se perde. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm ansiedade, têm crises de ansiedade, é porque entram nesse mundo. Não vou dizer que se permitem. Se permitem, mas não se permitindo. Muitas das vezes... são meio que levadas, né? São levadas, são conduzidas, sim, a esse caminho. Uhum. Então, eu acredito que... também penso que a ansiedade, às vezes, é por falta de autoconhecimento. Eu gosto de falar de autoconhecimento, porque eu acho que é o que falta pra gente. A gente não se conhece, a gente entra na vibração de ser ansioso e quando vê, você já tá aí numa leva de pessoas ansiosas e, na verdade, você não é ansioso. Na verdade, você está ansioso porque o pessoal no seu meio tá ansioso. Então, fica nisso. É uma coisa mais do tempo ali, do local que estabelece a ansiedade pra gente do que um estilo, né? Uma personalidade. A pessoa, você já... é predisposta, né, a ser ansiosa, né? Sim. Né? E assim, como você vê as redes sociais, essa questão da internet, que na minha concepção, né, mesmo sendo aluno de jornalismo, por estudar comunicação, né, a gente vê o quanto que isso afeta, né, e só amplifica, né, essa ansiedade que você mesmo citou, né? Sim. O que que acontece? Tecnologia é uma bênção. Uhum. Obrigada, Senhor, pela tecnologia. É. Mas também é um mal. Porque acontece, eu não entendo para que existem tantas redes sociais. Eu não vou dizer que eu sou adepta do esquecer o Facebook, esquecer o Twitter, essas coisas. Não, mas para que tem tanta rede social? Para que a gente tem que estar sempre ligado em todas as redes sociais? Então, assim, a rede social, você tem que ficar antenado em tudo. Ah, mas saiu a notícia de que fulano caiu lá na rua. Pô, eu não escutei. Como assim? Você não tem rede social? Ah, tenho, mas eu não vi isso. Então, assim, a rede social contribui para essa agitação. Então, eu acho a rede social é uma benção, você tá muito ligado com as pessoas que estão distantes de você, mas às vezes você se perde muito de você mesmo. E até que ponto você tá ligado com todo mundo é bom, a partir do momento que você tá se perdendo. Porque às vezes, assim, a pessoa não dá conta nem da sua vida... E eu as redes sociais são outras mini-vidas, né? Sim. E assim, até a questão das redes sociais, todo mundo posta que está feliz, que está viajando, em festa. Uma foto bonita. Isso, eu acho que... como que isso pode criar até uma ansiedade se aflorar para depressão, não sei. Né? A pessoa criar uma questão, assim, um modelo de vida perfeita, né, que as redes sociais impõem. E como que você vê, assim, dentro da psicologia, o que vocês estudam, assim, essa parte? Quando a pessoa tá muito... ela cria, como você disse, mini-vidas... Sim. Ela cria uma persona. A gente usa persona tipo máscara, vem do grego máscara. Então, a pessoa cria uma máscara de que tá tudo bem. A minha vida é maravilhosa, eu tô tirando foto na praia. E, assim, você nunca vê essas pessoas postando, assim, o boleto venceu... o meu filho caiu, o que que eu vou fazer da minha vida? Nada disso. É simplesmente o meu filho é o melhor e vai seguindo assim. Na psicologia, a gente trabalha com... o TCC trabalha mais com, assim, mais afinco. mas as outras abordagens também trabalham com esse vamos ficar no presente? O que você pode fazer hoje? Porque é muito agitada a nossa vida. Por exemplo, um exemplo, vou dar de mim. Sim. Tô terminando a faculdade, mas já estou pensando numa pós. Calma aí, Suelen. Você tá terminando a faculdade. Como você já tá pensando em pós, vamos devagar. Tem que dar uma freada aí. Tem, né? Que dar uma freada. Uhum. E de vez em quando você se pega pensando em mestrado, não sei o quê, aquela viagem que eu vou fazer daqui a 5 anos. Isso acontece, é normal. Nós somos seres humanos, temos que lembrar disso. Não somos máquinas. E sonhar, né, tá, né? E sonhar tá, né? Isso, tá incluído em ser humano. Então, assim, a gente tem que parar um pouco e ver o que eu posso fazer hoje. Então, o que eu posso fazer hoje é terminar a minha faculdade. Tudo bem, falta um semestre. Tudo bem, sabe? Falta um semestre. Então, faculdade. Depois, pós-graduação. Se é o que você deseja, mas fica naquela correria, aí chega aquele seu amigo e fala assim, e aí, o que você vai fazer depois da faculdade? E aí aquele carro? Conseguiu o trabalho? E aí você fica, caraca, eu não fiz nada disso. E aí você fica com essa demanda. Não é sua. Muitas das vezes é algo tão interno seu que ainda não tá aflorado. Mas você fica com isso que você quer conquistar o mundo. E, na verdade, você só quer terminar a sua faculdade, ser uma pessoa, o melhor no seu trabalho. Tipo assim, eu tô estudando pra ser o melhor e não ser aquele profissional que passou na faculdade correndo. Então, assim, é o presente. É ficar no presente. É isso que a psicologia, às vezes, traz. Fazer com que a pessoa olhe pro que ela pode fazer no aqui e agora. E não assim, ah, o que você vai fazer daqui a 50 anos? Tudo bem, isso ajuda de vez em quando. Pessoas que não se veem saindo de uma determinada situação. Mas uma pessoa que não tá nessa situação, projetando muito lá na frente, peraí, meu bem, você não sabe o dia de amanhã, vamos parar um pouco. E parece que tem até uma coisa cultural, né? Como você mesmo falou, essa cobrança de você vai terminar a faculdade, você vai fazer pós, mestrado, já tá trabalhando, carro, assim, até no meio, né, de relacionamentos, né? A pessoa tá namorando, vai ficar noiva. Quando você vai casar? Vai casar, casou, vai ter filho. Quando? Outro, entendeu? Uma prospecção da sua vida toda. É, como se fosse até a vida fosse um padrão e você tivesse que seguir. E tipo assim, você chegou aos 30, se você não fez tal coisa, você tá pra trás. Peraí, que é uma corrida, né? Tipo assim, né? Eu acho que isso que a gente tem que se perguntar, né? E no final do ano, né, eu acho que isso se agrava, né? Nossa, gente do céu. Natal novo. Gente, já é líder já é Natal na líder. Né? E até essa questão de estudos, né? Que do final do ano, TCC, termina, aí Natal. É uma loucura. Não, nossa. Vamos falar sobre TCC. Por também favor, tô nessa, esse assunto não entra aqui, né? Agora. A gente tá falando de estresse, mas o outro, né? Tipo, tem ansiedade, TCC. Estresse. Nossa. Por exemplo, o TCC, vou falar, claro, do Natal, mas o TCC é um filho. Então, assim, você vai elaborando ele, você vai vendo ele crescer, te dá muita dor de cabeça, dá vontade de você rasgar aquilo tudo, correr, fugir. Mas quando você entrega, nossa, é um alívio. Você vê o roxinho? Nossa, a pessoa nasceu. Sorriu, nasceu, agora nasceu, tem vida. E o que acontece no Natal? No Natal tem aquela ideia de que você precisa dar sempre presente pra todo mundo. Então tem que ser o melhor presente. Então, se eu te der, por exemplo, um abraço, nossa, que tipo de presente é esse? Então as pessoas ficam correndo muito. E as lojas contribuem pra isso. Porque, gente, é loja, não vou falar com eles pra não venderem. Mas só que é muito corrido. Então, assim, são coisas que você não precisa, mas que você compra com a ideia de que precisa. E aí você dá pra uma outra pessoa. E muitas das vezes essa pessoa não precisa disso, de um sapato novo. Ela precisa que você sente e converse com ela. Ou dê um abraço, ou faça uma comida caseira sua mesmo, leve. Então, assim, o final do ano é comercial pra mim. Eu vejo o final de ano como muito comercial. Você acha que precisa dar uma humanizada na coisa? Eu acho. Sair desse um pouco capitalismo selvagem. É. Nossa, eu penso muito. É, demais. Eu não sei se é porque eu sou adepta do... Eu sou mais contato, mais conversa, mais do que ficar dando presente. Sim. Entendeu? Eu sou muito mais assim. Agora, por exemplo, não adianta nada eu te dar o presente dos seus sonhos. E aí eu só te dou nesse dia. No resto do ano... Nem olhando no seu rosto. Eu não quero saber da sua vida. É complicado. Às vezes dia das mães, dia dos pais, os filhos vão, visitam. Mas e o resto do ano, né? Não tem isso. Então... É isso que acontece. A tecnologia aproxima. E aí o comércio também faz você se aproximar. Só que você tá perdendo alguma coisa ali de especial. Algo essencial, entendeu? Então, eu acho isso. Entendi. Eu acredito ser isso. E como que você poderia, né? Você falou a questão de dica, né? A pessoa dá uma freada nessa agitação toda. Como que você poderia dar a dica pra quem tá ouvindo aí? Olha, toma conta da sua vida, assim, e tome controle, né? O que, que seria, né? Assim, é complicado porque o que que acontece? Muitas das vezes o que eu acredito ser bom para mim não é bom para o outro. Exemplo, eu gosto de fazer meditação, porque é uma coisa que me coloca num estado presente. Então, assim, se eu falar com você meditação, talvez você vire pra mim e fale, cara, isso é muito chato ficar sentado, pensando, tentar ter uma mente limpa, não adianta. Mas você pode perceber se você tá muito ansioso e se isso tá te prejudicando na sua respiração. Quando a gente tá muito ansioso, tipo, mais ou menos eu agora, mas tá sendo controlado, a gente fica com a respiração assim, ó. E aí, o que acontece? Você para no lugar. Ah, mas eu tô atrasado. Tudo bem, mas o que são 2 minutos perto da sua vida inteira? Sim. Para e vai lá. Inspira devagar e expira devagar. Então, você vai fazendo esse processo. Aí, você vai ver que o seu corpo vai se acalmando. E aí, quando você vê, você fala, nossa, tô calmo. E aí, não é você falar, nossa, eu tô calmo, isso é muito estranho, vou tirar isso perto de mim. Como não. Se fosse uma coisa, né, anormal. Anormal, né? Tipo, eu não quero essa calma perto de mim. Sim. É, tipo, tudo bem, eu estou calmo, vamos ver como é essa sensação, vamos tentar agir a vida assim. Então, assim, é complicado, porque nem muitas pessoas não gostam disso. Tem gente que gosta mais de, tipo, vou lutar pra tentar me desestressar. Mas aí causa toda uma energia também ali. Então, entendi. Assim... Vai de acordo com cada um. Minha namorada gosta também de meditação. Eu comecei a fazer e realmente funciona. Ajuda. Eu sou meio agitado, né? Essa até a questão da respiração, você mesmo falou. Principalmente no início das gravações aqui, eu ficava... Faltava até ar pra poder falar. E realmente tem me ajudado. Eu gostaria de agradecer a presença da Suelen aqui no programa. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer a presença da Suelen. Falar que foi um prazer aqui fazendo esses 5 podcasts ao lado do meu grande amigo Luan. Isso aí, Charles. Um abraço, irmão. Então, tamo junto. Valeu e até um próximo projeto. Valeu, tchau. Um abraço. Tchau.